Cordiais saudações. Esta é a segunda edição do Notícia Áudio, um serviço de notícias gratuito para o povo. Na semana passada, destacamos o aniversário de mais um ano de governação do Presidente da República, Filipe Nyusi, que, de acordo com analistas ouvidos pelo Savana, foi mais um ano de retrocesso. Entretanto, nesta quinta-feira, 19 de janeiro, o governo de Filipe Nyusi completou o segundo ano após a entrada em funções. Como é tradição, o jornal Savana fez uma análise própria do desempenho dos membros do governo. Para o Savana, 2016 foi, provavelmente, dos mais tortuosos anos de carreira profissional de Adriano Maleani, ministro da Economia e Finanças, devido às mentiras feitas em nome do cargo que ocupa. O semanário lembra que em abril, quando se despoletou o escândalo das dívidas ocultas, Maleani apareceu publicamente a dizer que o país não tinha dívida escondida relacionada com a Imatum, mas sim alguma confusão que acabou colocando Moçambique num barulho sem necessidade. E mais, quando o custo de vida começava a atingir níveis insustentáveis, muito por conta das dívidas ocultas que resultaram na suspensão de apoio ao país, o tranquilizador Maleani chegou a afirmar que as dívidas não tinham impacto no bolso do cidadão, o que caiu mal no seio de economistas e seus antigos colegas de carteira, que viram nele uma intenção de embrutecer toda uma sociedade. Quanto ao ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, escreve o Savana que, tal como a agricultura, Pacheco, um dos rostos mais visíveis da herança guebuzista no governo de Filipe Nyusi, tarda a encontrar um rumo. Para o Savana, Pacheco não tem conseguido impor o impulso necessário para galvanizar a agricultura, setor que ocupa mais de 70% da população moçambicana e uma das bandeiras de governação do presidente Nyusi. Relativamente ao ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Olívio Penicelli Anhambiu, de seu nome completo, Savana considera que é um ministro que tem dado provas bastantes de que a sua nomeação para um estratégico Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, foi um grande erro de casting. De acordo com Savana, no seu segundo ano no cargo, Nyambiu voltou a ser um ministro corta-fitas e participante assíduo em workshops, quando o pelouro que dirige está cheio de problemas a clamarem por soluções mais inteligentes. Relativamente ao ministro do Interior, o Savana entende que Jaime Basílio Monteiro permitiu um cortejo de grosseiros atentados aos mais elementares direitos humanos, nomeadamente o silenciamento de vozes críticas ao regime do dia e opositores pela incapacidade em levar a corporação que dirige a travar a ação dos chamados esquadrões de morte. Por fim, Carlos Mesquita, que também foi destaque na nossa edição passada por estar supostamente a dirigir um setor cujo tem interesses empresariais, é considerado por Savana como tendo começado as suas funções com sinais de resolução de problemas de transporte. Mas, pelo contrário, o Sistema Nacional de Transportes permanece fortemente precário. Nos grandes centros urbanos, as pessoas continuam a ser transportadas de forma simplesmente desumana é mais loves que fere a intimidade dos passageiros. O transporte ferroviário continua insuficiente e, sem alternativas, as pessoas se penduram em comboios para fazer a vida, diz o Savana. A semana finda foi também marcada pela divulgação de mais um caso de obra estatal viciada de ilegalidades. Trata-se da construção da barragem de Moamba Major, que deverá garantir o fornecimento pleno de água para as cidades de Maputo, Matola e Boane. A primeira pedra para a construção da barragem Moamba Major foi lançada por então Presidente da República, Armando Emílio Guebuza, no dia 31 de outubro de 2014. De acordo com um artigo do jornal Verdade publicado no passado dia 19 de janeiro, citando o relatório sobre a conta geral do Estado de 2015, a obra em causa não tem visto do Tribunal Administrativo e o grupo Andrade Guterres, que executa as obras, foi contratado por ajuste direto. Ademais, de acordo com o jornal Verdade, a construtora brasileira ganhou o negócio garantindo que uma empresa de influentes membros do Partido Frelimo, como o antigo ministro do Turismo, Fernando Sumbana Júnior, antigo ministro da Defesa e cunhado de Armando Guebuza, Tobias Dai, e ainda o veterano da luta armada, o general Raimundo Pachinuapa, participaria do consórcio. O relator do Tribunal Administrativo sobre a Conta Geral do Estado de 2015 apurou ainda que não foram encaminhados à Direção Nacional de Contabilidade Pública, para efeitos de contabilização no S-STAF, os processos de prestação de contas do projeto de construção da barragem de Moomba Major no montante de 64 milhões de dólares norte-americanos.